memória, remexe a memória que não se perdeu. Não adianta, não adianta, se a imagem for viva, ela mora no hoje, na hora que acontecer. A sua noite, a lua, a onda e o mar. A onda o mar leva e traz, e a lua é que faz a noite brilhar. Na noite o mar se agita, a lua bonita cativa nós dois. A onda do mar leva as dores e volta com flores pra o que dá depois. A onda do mar leva as dores e volta com flores pra o que dá depois. Na lembrança, vem na lembrança, feito onda que conta uma história, remexe a memória que não se perdeu. Não adianta, não adianta, se a imagem for viva, ela mora no hoje, na hora que acontecer. A noite, a lua, a onda e o mar. A onda, o mar leva e traz, a lua quem faz a noite brilhar. Na noite o mar se agita, a lua bonita cativa nós dois. A onda do mar leva as dores e volta com flores pra te dar depois. A onda do mar leva as dores e volta com flores pra te dar depois. Vem na lembrança, vem na lembrança, feito onda que conta uma história, remexe a memória que não se perdeu. Não adianta, não adianta, se a imagem for viva, ela mora no hoje, na hora que acontecer. História, remexe a memória que não se perdeu. Não adianta, não adianta, se a imagem for viva, ela mora no hoje, na hora que acontecer.